Entrei na feira da fruta pra ver o que a feira da fruta tem. Tinha laranja, morango e banana, só não tinha jaca do meu bem. Feira da fruta é a feira mais cara, aonde só dá pilão. Tem a feira tamanho família, tem até a feira do melão. Batam punheta. Se a vida tiver ruim, batam uma punheta que a vida melhora. Boa noite, senhores, senhoras, indecisos. Como vão vocês? Bem-vindos ao seu podcast mensal. Eu ia dizer semanal, mas eu lembrei que eu sou um preguiçoso de merda que fica com preguiça de gravar, então um podcast mensal. E como vão vocês, senhores? Eu sei que faz um tempo que eu não gravo, mas eu acho que vocês já devem ter percebido. Mas olha só a qualidade do áudio, hein? Beleza! Eu ainda não descobri se é bom, qual é a distância correta pra falar, pra não incomodar vocês, pra não ficar muito alto, pra ficar muito baixo, mas eu comprei, então, bem, se acostumem. E eu comprei um microfone condensador, cara, e é muito bom, velho. Eu falei assim, não, vou gravar, eu ia gravar semana passada, só que aí eu encomendei esse microfone novo e falei, não vou gravar no meu celular de novo porque eu tô com preguiça. Então eu resolvi esperar o microfone chegar pra gravar de novo. E desde meu último vídeo, acho que eu já tô umas 3 semanas sem gravar. E só que ontem, cara, ontem eu tava... Eu vou falar sobre o dia de ontem no podcast de hoje, porque eu tô sem pauta. É muita coisa... Na verdade, o problema é que eu anoto muita coisa e aí eu esqueço de falar, entendeu? Aí fica acumulando, então eu vou focar em coisas simples para depois voltar a falar sobre o que eu tenho anotado. E eu tava com uma preguiça de gravar hoje, cara, porque ontem eu fui numa festa emo. Vocês já devem ter visto pelo título do vídeo. Eu vou contar a história dessa festa hoje, aqui no podcast. Mas eu não bebo, cara. Eu não costumo beber. Mas ontem eu abri uma exceção e bebi um litrão de catuaba com um amigo meu. Que vai, um amigo que inclusive vai participar desse podcast futuramente. Ele deve estar ouvindo. Rei da festa, um grande abraço. E aí eu desci a garrafa de litrão, né? E depois que eu saí da festa, eu comecei a... O Wilton do Todo Dia Podcast criou um grupo da esgotosfera, né? Um bate-papo lá no Facebook. E aí eu tava muito, muito louco. E a primeira coisa que eu fiz foi falar no grupo, gravar uns vídeos. Fazia muito tempo que eu não ficava louco. E aí eu gravei uns vídeos falando, o podcast é apenas um cara que vai voltar, porra, não sei o que, promessa dada, promessa cumprida, vai voltar esse caralho, podem aguardar, vou gravar amanhã. E aí os caras aqui no grupo já falaram, quando é que você vai gravar seu podcast? O Terry Crews, grande abraço Terry, o Pensador Selvagem, o Wilton Santana. E aí eu falei assim, porra, promessa, pra mim promessa de bêbado é promessa cumprida, né? Então vou gravar. E esse podcast vai ser um pouquinho mais curto, vai ter uma meia hora por aí, porque eu tô com muito sono. Meu pescoço tá muito ruim, velho. Eu tô com um torcicolo do caralho de ficar headbangando. Sabe, headbang? Eu fiquei headbangando ali na festa. E vamos lá. Por que eu queria comentar sobre o dia de ontem, cara? Porque foi uma experiência nova. Entendeu? Anda acontecendo muita coisa interessante de se dizer. Só que eu já vou ficar nisso. E o que aconteceu, cara? Foi o seguinte. Eu tava... fazia muito tempo que eu não falava com esse meu amigo, o rei da festa. Eu não vou falar o nome dele, porque até pelo... Nem pelo apelido, porque pelo apelido, o apelido dele é em homenagem a outra pessoa e esse apelido valia a outra pessoa, então. Então ele será chamado carinhosamente de o rei da festa. E eu não conversava muito há um tempo com ele. E eu pô, tava pensando, caralho, velho, a gente tem que. Vou trocar uma ideia com ele, vou chamar, vamos ver se a gente faz alguma coisa, né? Porque, pô, a gente era. A gente é ainda brother e tudo, não sei o que, pô. Uma conversa massa, flui tudo, companhia massa, entendeu? Tem muitas aventuras juntos, tanto que o podcast que eu vou gravar com ele vai ser sobre as. Quando eu conheci ele, as aventuras. No ano escolar, juntos, o nono ano. E ele também, ele presenciou a história da menina, que o meu, como é que é? O meu primeiro amor do podcast que eu fiz sobre a menina lá que eu amava, não sei o que, ele presenciou tudo ao vivo e a gente vai comentar sobre isso, vai ser bem bom. Eu cheguei assim, eu fiz uma prova de contabilidade. Fiz a minha prova de contabilidade. Eu cheguei lá no WhatsApp dele. Na verdade, foi uma coincidência muito estranha. Porque na minha faculdade, esse cara, o rei da festa, ainda não estuda na minha faculdade, entendeu? Mas um amigo em comum nosso estuda lá. Só que eu não sabia que esse amigo em comum estudava lá. E aí eu fui resolver lá no, na, no, na, no atendimento um negócio do contrato lá, não sei o quê. E quando eu saí, esse amigo em comum nosso tava lá. E tava lá e eu, pô, não sei o quê, eu vou lá falar que o cara é maneta. É assim que se chama? Maneta, que não tem a mão. E aí eu, quer dizer, o braço, sei lá. É, braceta, buceta. É. Enfim, e aí. Eu cheguei nesse cara e falei assim, pô, como é que você tá, velho? A gente foi conversando, o cara tá segundo semestre de engenharia civil. A gente começou a conversar, e eu falei pro bicho assim, velho, mas e o rei da festa, você sabe dele? Ele, pô, não sei o quê, tá tranquilo, tá lá fazendo as paradas dele. E aí eu pensei, pô, eu já encontrei esse amigo em comum, vou mandar uma mensagem pro rei da festa. Faz tanto tempo que ele não se fala, e eu falei assim pra ele no WhatsApp. Pô, cara, eu vi o nosso amigo lá, não sei o quê, na faculdade. Ele, pô, maneiro. E a gente começou a trocar uma ideia. E eu já tava querendo marcar alguma coisa com ele, então eu falei assim: ei, velho. E ele é um cara cheio de eventos. Ele é o rei da festa, o rei da putaria. Sempre tem alguma festa pra ir. E aí eu falei assim: ei, cara, você tem algum evento massa pra gente dar um rolê? Ele falou: não, tem um evento aqui, uma festa, só que ó, é o seguinte, é emo. Cara, eu nunca, assim, nunca ouvi. Não, vou dizer que nunca ouvi. Assim, não gosto, não curto música de emo. Eu acho os emo uns caras muito estranhos. Assim, pô, gótica, tem uma gótica gostosa, é um sonho de consumo, mas bem. É um pessoal estranho. E só que eu falei assim, pô, cara, e aí, como é que vai ser? Vamos nessa então? E ele, pô, vamos, não sei o quê. Aí compramos ingresso, não sei o quê. É perto aqui da minha casa, o evento, era num bar. E aí eu falei o seguinte, ah, vamos lá, vamos lá. E aí a gente chegou lá por volta de umas 10. E cara, tava falando até no. Era bem aquele negócio escrotão na descrição, tipo, é, não sei o que, miguxos, não sei o que, ah, passe em delineador, nananã, não sei o que. Eu já pensei, cara, eu falei assim pra ele, cara, eu estou receoso, estou receoso de ir ao recinto, este nobre recinto com esse pessoal tão agradável. Ele falou, não, cara, vamos, tu quer interagir com os caras? Não, pô, eu só vou lá pra pegar a mulher. Aí eu, ah. Pô, a promessa de góticas gostosas é uma promessa tentadora, então eu falei pra ele, vamos. E a gente chegou lá, pô, tá uma fila imensa, cara. Só que ele comprou as paradas pela internet. E aí tinha uma fila específica para quem comprou coisa pela internet que tava vazia. E só que eu falei pra ele, pô, cara, eu tinha acabado de discutir com a minha mãe no... antes da festa. Tipo, eu tava putaço. Eu falei pro cara, ó, velho, faz muito tempo que eu não bebo, mas vamos fazer o seguinte, bora comprar um litrão de catuaba. Ou coisa assim, vamos descer essa porra. Porque aí a gente já entra, como chama por aqui, a gente entra mamado. Então, bêbado chama mamado aqui. A gente já fala assim, ô, cara, já vamos entrar mamadaço, porque lá dentro, velho, era um absurdo. O preço das coisas era tipo de outro planeta. O que não é nenhuma surpresa, porque os donos de estabelecimento em eventos aproveitam para roubar, né? De praticamente assaltar com muita delicadeza. E só que aí eu falei pra ele, não, vamos logo descer aqui essa porra e a gente entra lá já mamadaço e não compra nada lá dentro. Aí beleza. Aí, cara, nossa, pra descer aquela catuaba foi uma tristeza, bicho, porque eu não gosto, cara, eu não gosto de... Eu nunca gostei de nenhuma bebida alcoólica. Toda vez que eu bebi foi pra ficar louco, não é porque eu gosto, não, entendeu? E já fazia meses que eu não bebia, cara, porque é uma coisa raríssima. E eu também, como eu vou explicar no final do podcast, eu acho que não é pra mim, mas enfim. E acabou, cara. Eu comprei lá um litrão, a gente dividiu tudo. Pô, descemos em 10 minutos o negócio. E a gente entrou. E cara, quando entrou, velho. Era tipo, eu nunca tinha ido em uma festa emo. Emo, punk, metal, qualquer coisa. Só que era estranho, cara, porque numa festa emo, tava gente das três tribos, como eles chamam, né? Tinha nego emo, tinha uns punk, tinha uns metaleiro, entendeu? Só que tipo, as músicas eram praticamente todas emos. Lá, a música, ah, eu quero me churrascar. Praticamente toda a música era, ah, eu quero me churrascar, eu quero me churrascar. Se eu não conseguir me churrascar, você me churrasca. Então é toda essa merda, entendeu? E a gente encontrou uma amiga dele lá dentro, não sei o que, eu falei, e aí só que, cara, quando eu não tinha associado uma coisa com a outra, e quando eu vi no meio da festa, tá cheio pra caralho, entendeu? Quando eu vi no meio da festa que tava tendo uma mosh pit, uma rodinha punk, uma mosh pit, né? Aquela lá, eu tive que explicar isso lá pro. Que eu fui contar da festa hoje num churrasco, eu tive que explicar o que era mosh pit. Tipo, é que a galera fica se empurrando lá, fica se descendo o cacete numa roda, tudo, fica se empurrando, fica pulando, feito maluco. E aí, quando eu vi essa mosh pit, cara, eu falei pra ele: não dá, cara, eu vou nessa porra. Eu tava mamadaço, não tava sentindo nada. Eu falei: eu não vou, se alguém me der um soco, eu não vou nem sentir. E eu falei pra ele assim: ó, cara, eu vou. Eu vou. E aí ele falou: ah, eu te acompanho, vamos lá ver o que que é. E eu nunca tinha entrado numa mosh pit, cara. E foi. E cara, logo que eu entrei, velho, eu entrei lá já, óbvio, com os braços abaixados, mas empurrando a galera, tudo, pá, todo mundo se empurrando, não sei o quê. E aí eu nunca tinha entrado. E cara, é uma experiência assim completamente diferente. Tava tocando umas músicas lá, entendeu? Umas músicas lá, não sei o quê. Porque, cara, quando você tá num show ao vivo. Não, não era ao vivo, era um DJ, mas enfim, quando você tá num. Assim, num ambiente, você meio que esquece de tudo, cara. Você esquece que você normalmente não gostaria desse tipo de música e você simplesmente aproveita o momento. Foi o que aconteceu, cara. Eu, por exemplo, pensando hoje e agora. Um dia após a festa, eu vejo, caralho, as músicas eram um lixo. Eu nunca ouviria essa merda. Não, tipo, nunca botaria numa playlist, nunca ouviria essa porra. Só que, assim, no ambiente tudo fica tão. Entendeu? E aí eu simplesmente comecei a empurrar a galera, comecei a ser empurrado, não sei o quê. E aí era nego voando, pá. Nunca vi, velho. Tipo, os caras davam uns empurrão tão forte que eu via nego, tipo, sendo arremessado para fora. Tanto que eu. Numa hora eu tava lá dentro, eu fui arremessado, velho. Foi muito estranho, porque tipo, eu tava lá pulando, pulando, pulando. De repente só chegou um cara assim, me deu um empurrão, velho, que eu saí voando, tipo, eu saí do chão. Eu não me empurrei, tipo, meus pés continuam no chão. Não, cara. O cara me empurrou com tanta força que meus pés saíram do chão e eu voei para trás, entendeu? E uma coisa interessante é que toda vez que alguém caía, nego, e chegava uns três para ajudar a levantar, não sei o que, falava, bora, bora, não sei o que, não sei o que, levanta aí, pô, não sei o que. Entendeu? E cara, eu tenho um problemão que é eu suo para um caralho. E tipo, eu tava com. Vixe, eu entrei lá na festa, eu tava mamadaço, essa amiga do rei da festa, ela chegou em mim e falou, ah, posso passar delineador no seu olho? Que é, pô, festa emo, aí eu já tava cagando, eu falei, passa, véio, passa, vai, passa, eu vou ficar parecendo um emo do caralho. Só que eu não tava com roupa de emo, porque eu não tenho e não usaria nem se tivesse. Então eu tava como eu sempre me visto, normalzão. Ou seja, eu fiquei parecendo um emo playboy. Aqueles cara que paga de emo, entendeu? E o cara tava. Eu parecia que tinha tomado um banho, porque minha camisa tava encharcada, bicho. E a minha calça, velho, pra tu ter uma ideia, até minha calça ficou completamente molhada. Tanto que eu fiquei com medo de molhar as notas de dinheiro que eu tinha no bolso, porque tá. Cara, tá encharcado. E todo mundo que assim, que passava, falou, e cara, você tomou um banho, não sei o quê. Velho, tava numa situação deplorável. Eu, tipo, eu levo, fazia um headbang, começava a mexer a cabeça de cima pra baixo, não sei o quê, pá. E saía uns jatos de suor, velho, do meu cabelo. Que, meu Deus, velho. Tinha até uns negros que começavam a se afastar de mim, entendeu? Começava a se afastar e ficar o mais longe possível, porque eu tava, tipo, mexendo a cabeça pra cima e pra baixo, só saía aqueles zá, zá de suor, molhando todo mundo, tudo e tudo. As bondades do negócio é que também tinha um monte de caralhado negro suado aí. Aí era todo mundo se empurrando lá, entendeu? Ah, muito massa. Tanto que depois dessa mocha aí começou a tocar umas músicas mais calma. E quando tocava uma música famosinha, por exemplo, ah, toda vez tocava um Linkin Park, um System of a Down. Começava a tocar essas músicas, o nego começava a invadir o palco. Entendeu? Eu até gravei vídeo, mas infelizmente não posso mostrar porque mostra meu rosto. E aí ficava aparecendo. Nego invadindo o palco. E aí, cara, de repente, nego começou a chamar, entendeu? Chamar a galera pra invadir o palco. E aí um bicho me estende. Eu tava embaixo, tipo, a um passo desse palco, entendeu? E aí de repente chegou um cara lá em cima e estendeu a mão e falou, ô, sobe aí, velho, não sei o quê, porra, bora invadir o palco. E aí eu falei, velho, eu nunca invadi um palco na vida, vamos, cara, vamos invadir essa porra. E eu subi lá em cima, o DJ começou a chamar tipo, os seguranças começaram a expulsar a galera do palco, começaram a empurrar a galera pra sair do palco. Entendeu? E aí, só que aí eu já. Cara, eu tava pulando pra caralho. Botava o ombro. O nego, tipo, botava o braço em cima do ombro do outro, começava a pular junto. Então, fazer uma barulheira da porra. E eu fiz isso, tipo, umas 4 vezes, de invadir o palco junto com a galera lá. Foi muito massa. Nunca tinha, como eu posso dizer, ficado em um ambiente tão agressivo. Entendeu? Porque, como eu disse, tinha muito punk também. E caralho, velho. Nego. Só que as rodas punk era foda, porque nego, em vez de ficar só empurrando um ao outro, era nego dando um cacete um no outro, tipo, com os braços assim, desengonçado tudo, aí nego. Tanto que eu tomei um soco na cara, durante uma mosh. Só que foi sem querer e eu nem vi quem foi, mas enfim, eu tomei um soco na cara, só que eu nem senti. Na hora eu só comecei a rir. E é foda, velho, porque. É foda, velho, porque tipo, porra, mesmo bêbado, mesmo mamado, você fica com uma vontade de pegar mulher, entendeu, cara? Ainda mais porque, pô, você imagina. Góticas gostosas, cara, não tem mais o que dizer, entendeu? E aí eu fiquei pensando no seguinte, porra, cara, eu tô me divertindo aqui na morte, mas eu também quero pegar mulher, entendeu? Mas aí eu, tipo, comecei a pensar o seguinte, ah, cara, acho que hoje eu só vou me divertir mesmo, vou. Eu já tava suado, encharcado, eu falei, não, velho, hoje eu não dá pra pegar mulher, cara, não dá, eu vou cagar pra tudo mesmo, começar a pular, feito um maluco, entendeu? Vou começar a atacar o terror aqui. E nisso. Porra, toda hora. Não, não, não, toda hora não. Pera aí. Vamos falar direito. Passou uns três caras, velho. Enquanto eu tava lá na mosh, enquanto eu tava tipo pulando, só pulando. E nego passando a mão. Eu não sei se mina ou cara, provavelmente cara, né? Porque o emo é tudo viado. E começou a passar a mão na minha bunda. Não, tipo. Mas lá aquela passada rápida, entendeu? Até se duvidar, o Thiago Limeira apareceu lá na festa e deu uma passada de mão na minha bunda. Cara, é tipo. Aquele ambiente tava tipo assim: imagina uns. Deixa eu ver, uns 100 Thiagos num ambiente só. Uns 100 Thiagos num ambiente só, tocando um monte de música de se churrascar. Entendeu? Aí, velho. Aí você imaginou a festa. Você imaginou o show. É isso, essa é a definição de hoje. 100 Thiagos Limeira num ambiente só. Muito bom. E aí nisso, eu não peguei ninguém, obviamente. Só que eu suei tanto, cara, mas suei tanto que eu comecei a realmente, sem sacanagem, desidratar. Entendeu? Suei tanto. Eita porra, deu um soco no microfone. Eu tenho que me acostumar porque usava fone de ouvido. Então eu podia ficar com as mãos voando aqui, mas agora com esse microfone eu tenho que tomar cuidado com as minhas mãos. Fico gesticulando muito, cara. E aí eu comecei a desidratar, velho. Eu comecei a ficar com a boca ressecada, eu comecei tipo a entrar só um pensamento na minha cabeça de que, cara, se não tiver água, acabou, velho. Eu vou morrer, eu tô morrendo de sede. Tipo, eu tava realmente desidratando. E aí eu tentei ir lá no bar que tinha, só que não dava, cara. A fila, eu não sabia onde começava. Não dava pra ver onde começava, não dava pra ver onde terminava. Nego ficava tipo. Como era um ambiente muito. Não era um ambiente pequeno, mas tipo, pra quantidade de pessoas ficava muito pequeno. E começaram a meio que a fechar o. Cara, tava quase impossível de se locomover, entendeu? Eu tinha que sair empurrando todo mundo pra me mexer. E aí toda hora alguém entrava na sua frente, entendeu? Furava a fila toda hora. E aí, tipo, eu comecei a. Eu cheguei lá no rei da festa e falei, cara, não vai dar, velho. Eu tenho que beber uma água. E aí o foda é que eles estavam fumando um charutão de chocolate. E aquele cheiro de cigarro, tudo assim. Não, antigamente me incomodava mais, hoje nem tanto, mas aí cara, eu comecei a ficar com um cheiro. Eu tava todo suado, fedorento, cheirando a cigarro e catuaba. E aí, morrendo de sede, eu já tava assim, mamadaço, cabeça girando. E aí eu falei pro meu brother assim: ó, rei da festa, eu vou me ausentar, eu vou ter que ir embora porque eu tô morrendo de sede. Olha só o motivo do cara sair da festa. Eu paguei 30 conto. Quer dizer, ele pagou, né? Eu paguei ele depois comprando a bebida. 30 conto pra ficar tipo umas 2, 3 horas na festa, que ia até umas 4. Eu saí de lá tipo 1h30, porque eu tava com sede. Eu saí da festa porque eu tava com sede. Tanto que chegou uma hora, tinha um banheiro químico lá dentro. Eu falei, cara, eu olhei pra ele e falei, cara, não vai dar não. Eu vou entrar nesse banheiro químico, vou tomar água da torneira, que eu tô morrendo de sede. Mas felizmente, ou infelizmente, né? Porque se eu tivesse bebido água da torneira, esse podcast poderia ser mais interessante, mas eu não tomei a água da torneira. E no momento de lucidez eu falei o seguinte: ó, eu vou embora. Foi mal aí, cara, valeu, mas eu vou embora, vou lá fora tomar uma água e dar no pé. E aí, cara, você não sabe, assim, a felicidade que eu senti. Mas antes disso, eles me falaram que se eu saísse e o meu amigo, o rei da festa, falou assim: ah, cara, tenta aí, tipo, sair da festa, mostra que você só vai pegar uma água e você volta. Só que eu falei: não, cara, meu trabalho, vou pegar essa água e ó, vou dar o fora. Então, o que aconteceu foi que eu saí. Eu não me dei o trabalho nem de falar pros caras que eu só ia pegar uma água, não, cara. Eu só saí da festa. Fui lá numa. Aquele tiozão com isopor, que fica em toda a festa, e falei pra ele: olha, cara, eu tô desidratando, velho. Me vê uma água com gás. Quem acha que água com gás é coisa de viado, vai tomar no cu, que é boa pra caralho. Aquilo é o elixir dos deuses. Aquilo é o. É foda, velho. Pra mim não tem coisa melhor do que tomar água com gás. Mil vezes melhor do que refrigerante. Que qualquer outra merda é água com gás. E tu imagina, velho, R$ 4 a porra de uma água com gás. Eu compro 1 litro e meio. Tipo, era aquelas garrafinhas, entendeu? 500 ml. Por aí. E aí no supermercado eu compro por tipo 3. 3 conto, 1 litro e meio de água com gás, cara. Mas é bem. Beggars can't be choosers. E aí eu simplesmente comecei a tomar água, feito um condenado. Eu desci a garrafa em tipo 10 segundos, pedi outra água com gás, dei 8 conto pro cara. E eu tava muito ruim, cara. Eu tava com dificuldade pra andar. E eu tava sozinho, entendeu? Porque tipo, meu brother, ele ficou lá, o rei da festa ficou na festa. Porque, porra, eu tava ruim, mas tipo, não tava num estado deplorável. Então eu falei pra ele: não, cara, você não precisa sair da festa, fica aí, se diverte, aproveita o resto, que eu dou meu jeito, entendeu? É porque eu já tô acostumado a ficar louco. Quer dizer, antigamente era mais. Ficar muito mais, bebia toda a festa. Hoje não, hoje, né, hoje é só de meses em meses. E aí foi engraçado porque, tipo, eu sentei lá num bagulho, num banco, e comecei a postar coisa lá no grupo do bate-papo da esgotosfera. Comecei a postar vídeo falando que os caras têm uns vídeos aí. Quem quiser depois, sei lá, entra no bate-papo da esgotosfera pra tu ver. Eu comecei a gritar assim: o Apenas Um Cara Cash vai voltar! Não sei o quê! Não, peraí, eu vou botar o vídeo aqui. Eu vou botar o. Cadê? Pra vocês verem o estado, eu vou botar o. Cadê? Não, mentira. Não, mentira. Será que eles apagaram, velho? Eu não acredito. Eles apagaram. Não, apagaram não. Aqui, ó, se liga. Eu vou botar, hein? Todo mundo tomar no cu, véio. Aí, pensador, aí, ô Wilton, apenas um cara quer vai voltar com tudo, cara. Caralho, eu tenho que pedir um Uber pra casa, eu tô fudido. Olha só que merda. O estado deplorável da criança. E aí, esse é um dos motivos do porquê eu não bebo, entendeu? Eu viro um. Não completo. Não, na verdade, não é completo retardado assim. Mas a minha área do bom senso. O que a bebida faz? Ela deixa a sua área do bom senso comprometida, entendeu? Você perde seu bom senso e por isso você fica propenso a fazer bosta, entendeu? E isso me incomoda, cara. Esse negócio de uma das coisas que te definem é o seu bom senso. Cada pessoa tem um bom senso, entendeu? E uma das coisas que me define como eu ajo com os outros, define como a sociedade, como eu ajo perante a sociedade, é o meu bom senso. É ele que me deixa ser um ser racional, íntegro, entendeu? Porque, por exemplo, uma coisa, por exemplo, deixa eu ver, pensar em uma situação aqui. Por exemplo, sei lá, aparece um filho da puta aí, chato pra caralho na sala, que já aconteceu, por exemplo, ele ficar falando um monte de merda, não sei o quê. Qual é a minha vontade? Dar uma porrada nele. E quando ele vem falar merda pra mim, qual é a vontade que eu tenho? Dar um socão nele. Dar uma bicuda na fuça, entendeu? Matar o moleque. Só que o que que me impede de fazer isso? O meu bom senso. Meu senso de moral, o senso de justiça, o senso de empatia. Não faça com o outro que não desejaria a ti mesmo. Tudo provém do meu bom senso. Então eu acho que a bebida, cara, é uma faca de dois gumes, no sentido de que quando esse sua área do bom senso é afetada, você realmente faz coisas que você normalmente não faria, e muitas vezes, e consequentemente você se diverte mais, porque é como se você estivesse liberando, você o que a bebida faz é ela liberta os seus instintos, que o bom senso mantém em xeque. Esses instintos são liberados, entendeu? E eu acho isso perigoso. Eu acho. Não vou cagar a regra e ficar dizer que beber é ruim, até porque eu bebi. E, ou seja, vai de cada um para cada um, entendeu? Só que eu, depois de muita tentativa e erro, eu percebi que é o que acontece comigo, entendeu? E eu, por exemplo, chego em casa e no dia seguinte eu sempre me arrependo, entendeu? Não me arrependo de ter feito o que eu fiz, por exemplo, postar esses vídeos lá no grupo ou não sei o quê. Porque o que faz bêbado faz, eu assumo, entendeu? Mas, por exemplo, eu poderia ter evitado e não ter bebido. Ou seja, pra mim, cara, eu tô tentando encontrar uma forma de me divertir, sim, sem bebida. Porque, por exemplo, num ambiente em que todo mundo bebe, todo mundo fuma, querendo ou não, se você não bebe e não fuma, você é excluído. Você pode. Não, você acaba sendo excluído, entendeu? E muitas vezes involuntariamente pelos outros, porque você não tá se misturando ao ambiente. Você é como se fosse uma anomalia dentro deste ambiente, entendeu? Que é um ambiente regado a drogas e bebidas e tudo, por exemplo. E eu, no meu caso, eu sinto que muitas vezes, quando eu não bebo, eu não fumo, eu simplesmente sou não excluído, mas assim, não fico no, na mesma palavra de guia agora, na mesma vibe que os outros, entende? E aí é isso que eu tô tentando aprender, é uma forma de que eu me divirta, e que eu assim possa liberar um pouco do meu instinto, tudo sem o uso de bebida, entendeu? Como se fosse uma coisa natural, que eu não precise do auxílio da bebida, por exemplo, para me divertir em um ambiente que eu considere ruim. Por exemplo, esse ambiente emo. É horroroso, cara. É horroroso, mano. Energia negativa pra caralho. Entendeu? Porra. Assim, todo mundo tomando porrada. Um monte de vereador. Nossa, mano. Sei lá, velho. Os bichos estranhos, entendeu? Mas eu tava mamado, então eu caguei pra porra toda e me dei um jeito e me diverti lá. Entrando na mosh, tudo, entendeu? Mas se eu não tivesse bebido? Se eu não tivesse bebido, eu acho que eu não conseguiria ter me divertido, entendeu? E eis a grande questão, isso é uma coisa preocupante. Pra mim, pelo menos. E por isso eu, assim, cada vez que eu meio que fraquejo e bebo, eu percebo no dia seguinte, ou até mesmo no mesmo dia, como é algo que não é necessário, entendeu? Não é fundamental. A galera fala, diz aquele ditado: ah, você pode correr descalço, mas o tênis ajuda pra caralho, entendeu? Que é o caso da bebida. Mas eu não quero isso, cara. Eu não quero, tipo, que ah, eu só vou correr com tênis, ou seja, eu só vou me divertir bebendo. Não, cara, eu quero achar uma forma de me divertir, mas sem fazer uso da bebida, e de uma forma, uma solução permanente, ou seja, que eu nunca mais bote uma gota de álcool na minha boca. Até porque eu não gosto de álcool, eu acho álcool uma bosta. Não gosto de cerveja, não gosto de bebida. A maioria das vezes eu fico, entendeu? Quando eu bebo. Então é foda. É foda. E voltando à história, e só esclarecendo aqui, não condeno quem bebe, a maioria dos meus amigos bebe, tudo. É só uma opinião pessoal do porquê assim eu tento combater a bebida. Entendeu? No meu caso. Então, o que aconteceu foi que eu tava lá sentado, gravei os vídeos lá, não sei o quê, fui pedir o Uber. A hora de pedir o Uber foi sensacional, porque eu pedi o Uber, eu tava com tipo 11 minutos, 10, quer dizer, 11 minutos, puta que pariu. Eu tava com 11% de bateria. E eu tava com muito cagaço de acabar a bateria antes do Uber chegar, entendeu? Porque eu não... a localização do Uber é uma porra, viu, velho? Assim, você tá num local e a localização às vezes te bota o ponto de encontro na puta que o pariu, entendeu? Mesmo você compartilhando em tempo real a sua localização. E aí o primeiro motorista lá tava lá 6 minutos, previsão de chegada. Eu, porra, minha bateria vai aguentar 6 minutos? Vamos ver. E quando ele tava chegando, o filho da puta cancelou a viagem e deixou lá. E eu tava tipo com 6,5. E aí eu fui, cara, de flash ali pra tentar arranjar outro Uber. Eu achei. Ele tava lá, previsão de chegada 8 minutos. Eu, puta que pariu, velho, meu celular não vai aguentar. Só que aí, graças a Deus, cara, eu fiquei tipo. Eu tive que ficar procurando. Porque aquela porra, você dá um passo pro GPS do Uber, você parece que deu 10. Entendeu? Então eu tive que. E aí eu tive o maior cuidado para ficar exatamente no ponto de encontro. E aí a minha bateria. Aí faltava tipo 1 minuto para ele chegar, minha bateria acabou. Só que felizmente só tinha o carro dele vindo. E aí eu consegui entrar tranquilo. E aí eu já cheguei, avisei pra ele, ó, cara, pode ficar tranquilo que eu não sou bêbado que vomita, não. Mas é sacanagem que tem vomitar no Uber. Eu falei, ó, cara, fica tranquilo que eu não vomito, não vomitei, tô sussa, entendeu? E aí foi foda, cara. Cheguei em casa, vixe, eu conversei, minha mãe, meu pai, com meu irmão, tudo. É difícil você conversar meio bêbado, mas é a vida. E, cara, eu fui tomar um banho, nossa, tomar banho bêbado é uma bosta, porque eu tenho uma vontade de deitar. Só que aí deitar me incomoda, entendeu? E meu pescoço tá até agora todo fudido completamente, cara. Nossa. De ficar fazendo headbang. E eu fui dormir e dormir bêbado também é uma bosta. Que sua cabeça fica girando, aí você fecha os olhos e você ainda continua com a sensação de que tá girando, entendeu? Graças a Deus eu tava tão cansado de pular que eu dormi tipo 2 minutos. Entendeu? Mas é foda, cara. É, não é o meu ambiente, entendeu? Eu saí no. E aí, esse cara, o rei da festa, no dia seguinte, ele chegou. Chegou pra mim e falou assim: porra, cara, você foi embora? E. Depois que você foi embora, eu peguei umas minas. Aí uns quatro caras tentou me pegar, não sei o quê. Me assediaram, aí eu, porra. E enquanto o cara saiu lá no mais dois, eu saí no menos 20, porque me passaram a mão na bunda e eu não comi ninguém. É a vida, cara. É a vida, velho. Então. Esse foi só um vídeo de testar microfone novo e contar essa historinha, que eu achei interessante. Mas eu tentarei gravar com maior frequência agora. Na verdade, na verdade eu vou falar aqui na moralzinha, na moral para vocês. Se eu não gravar em uma semana, é porque eu tô com preguiça. Porque eu tô com preguiça. Entendeu? Porque eu tô com coisa para fazer, eu tô com preguiça, pouco tempo para gravar, ainda mais que eu tô em período de prova. Entendeu? Então, tanto que essa segunda e terça eu tenho prova, aí na próxima semana eu tenho quinta e sexta, ou seja, é uma porra. Passar as Páscoa estudando é uma merda. Mas é a vida. Então, muito obrigado por terem escutado. Entrem no grupo da Esgotosfera. Quando entrar no grupo da esgotosfera, caralho, esgotosfera, entre no bate-papo da esgotosfera, que é lá que a gente conversa tudo. Não tem, o grupo não tem quase, tem quase assim, não tem um dia e já começou com umas pérolas lá, tipo esses vídeos que eu mandei. Triste. E bem, quem quiser falar comigo pelo Facebook, eu tô lá como Lucinaldo Joses Clayson. Eu vou deixar o Gmail, quer dizer, o Gmail, o caralho, o Outlook, pra quem quiser mandar e-mail, entendeu? A pucpodcast@outlook.com. E é isso, galera. Eu vou. Me digam também se o microfone tá melhor, entendeu? Essas porra toda aí. E alguma semana voltamos com a programação normal. É isso, galera. Um grande abraço e até mais.